que a minha mente nunca cansa. Vagando na cidade, foda-se o horário. Eu não ligo se tá tarde, eu cansei da dualidade de ser bom ou ruim. Eu só quero ser, foda-se o resto do filme. Eu gravo nome, eu gravo rosto. Se vacilar comigo, nunca mais andar de novo. Eu dou tiro na tua perna, de boy, eu deixo a mão. É o terror dos milico, vive a produção, perigo. O resto é de parafal. Eles querem minha droga, querem arma na minha vida. Eu quero um saco de erva e um Subaru da cor preta. O mundo não gira, ele capota nesse feito borboleta. Tenho uma doze na mala e um homem na minha cabeça. Tenho ódio na minha mente, dores que nem sente. Vou arranjar uma guerra nova e te mandar pra linha de frente. Tem quem compre de quem vende, mas tudo tem um custo. Aqui na área mãe é espelho e ter pai em casa é luxo. Vou te ensinar a realidade do teu sangue frio. Vou te mostrar como esse ódio acendeu o pavio. Existe além da zona sul nessa porra de rio. E no que a fome transforma um cidadão gentil. Minha mente nunca cansa, vagando na cidade. Foda-se o horário, eu não ligo se tá tarde. Eu cansei da dualidade de ser bom ou ruim. Eu só quero ser, foda-se o resto do filme. Eu gravo nome, eu gravo rosto. Se vacilar comigo, nunca mais andar de novo. Eu dou tiro na tua perna, de dois que deixa bobo. Dou tiro na tua perna, 22 que deixa. Protect us from our protectors. Who shall judge our police? Who will redirect our directives and who release our release? Who will police our judges and who will will our will? He who chooses his slavery. Malandro demais vira bicho, nego. Jeep é farol na BR. Tem vários malandro na gaveta DML. Inteligente demais, sempre se fode no final. A consciência some quando tá no granozinho. Tá na beca, boné na cara e que nerfeira. Flutuando no baile, menorzinho, que porra é essa? Geral abismado, nunca vi uma porra dessa. Bebeu tão novinho, tirando onda de pena, caralho. Isso vai dar merda. Vida não é morango, isso tá cara da tragédia. Se bem que tá maneiro, e se morrer faz parte. Caralho, bebeuzinho tá doido pra virar saudade. Vai virar saudade, vai virar saudade. Caralho, bebeuzinho tá doido pra virar saudade. Vai virar saudade, vai virar saudade. Caralho, bebeuzinho, assim tu vai virar saudade. Mas vira bicho, nego. Jeep é farol na BR. Tem vários malandro na gaveta DML. Inteligente demais, sempre se fode no final. A consciência some quando tá no granozinho. Tá na beca, boné na cara e que nerfeira. Flutuando baixo. Menorzinho, que porra é essa? Geral abismado, nunca vi uma porra dessa. Bebeu tão novinho, girando onda de peça. Caralho, isso vai dar merda. Tipo cachorra no cio. E ele vem, sem olhar a quem. Porque tá numa área onde todo mundo é ninguém. E eu também sou ninguém, então não me entenda mal. Mas ninguém minha jaída e só pra poder viver bem. Vou me jogar no oceano, viver de maconha. Ser o único garoto que tentou furar a bolha. Adaptar as minhas escolhas, formar os aliados. E tentar entender que nem todo ciclo é fechado. mente insana, fumando vários. É só sequência, balonzada fluindo, KTT tá na frequência. Papo pra tubarão querer sair trocar com o lobo. Meu time joga o fim, eu só jogando papo gordo. Ele vai dentro da mala, vai dentro da mala. Vacila de novo e você vai dentro da mala. Você vai na mala do Opala. Vacila de novo e vai na mala do Opala. Ele vai dentro da mala, vai dentro da mala. Vacila de novo e você vai dentro da mala. Você vai na mala do Opala. Vacila de novo e vai na mala do Opala. Tem que ter disposição que oceano é trocação. Porrada seca sem efeito que te deixa zumbidão. Eu tô falando com as paredes porque elas são exceção. Parece que explode um jet porque eu ando pichadão. Eu só ando largadão, foda-se tua opinião. Mama mia, mama Julia, tô no estilo cachorrão. Ampliando alguns acordes, tipo amplio minha visão. São vários balões subindo e meu nome não é São João. E meu perfume ele é Malbec, ele é doce, mas ele não é pack. Um paquistanês no bolso derrete igual chocolate. Nosso cara inventa muito, eu sei, mas faz parte. Mando mais uma maluca e a pantera tá na arte. E eles acham que eu sou bobo só porque eu sou meio engraçado. Psicopata lírico com sorriso estampado. E ela gosta do cabelo quando tá disfarçado. Tem a máquina na orelha só pra me deixar ligado. Eu levo as da ZN à noite, passo meu nome à noite. Bicho muro à noite, eu escrevo à noite. Eu vivo de noite, eu te amo à noite. Eu te abandono à noite, passo cobrança à noite. Ele vai dentro da mala, vai dentro da mala. Vacila de novo e você vai dentro da mala. Você vai na mala do Opala. Vacila de novo e vai na mala do Opala. Ele vai dentro da mala, vai dentro da mala. Vacila de novo e você vai dentro da mala. Você vai na mala do Opala. Vacila de novo e vai na mala do Opala. Ele vai dentro da mala, vai dentro da mala. Vacila de novo e você vai dentro da mala. Você vai na mala do Opala. Vacila de novo e vai na mala do Opala. Ele vai dentro da mala, vai dentro da mala. Vacila de novo e você vai dentro da mala. Você vai na mala do Opala. Vacila de novo e vai na mala do Opala. Vira tubarão, caminhando sob estrelas, mas sinto meu pé no chão. Mas eu não te escuto. Você fala, mas eu não te escuto. Você fala, mas eu não te escuto. Você fala, mas eu não te escuto. Assim, ó. Meu mano se perdeu pra essa droga, mas eu tentei te recuperar. Você não me entendeu, depois mandou eu ralar. Você tem o teu tempo, nego, eu não vou te julgar. Quando tiver de boa, me chama pra nós gastar. Armamento bélico, pila dilatada como se eu tivesse bad. Mas eu tô de bom. na avenida, mano, body back dentro de um carro com vidro fechado. Não deve não ter me, mano, cana para a gente, mano. É só não olhar pro lado porque eu ando carregado. Eu só ando carregado, meu trabalho foi puxado. Então ando com a planta pra ver se dá aquela aliviada. Pra eu me sentir aliviado, arrepio esquelético. Porque eu sou neurótico, com doses de frenético. Bem na régua com meu andar assimétrico. Treme na base, mas ele não é epilético. Bugs all over the place, armamento bélico. Pila dilatada como se eu tivesse bad. Mas eu tô de bom. Lá na avenida, mano, vai back. Dentro de um carro com vidro fechado. Não deve não ter me, mano. O cana para a gente, mano. É só não olhar pro lado porque eu ando carregado. Eu só ando carregado. Meu trabalho foi puxado, então ando com a planta. Pra ver se dá aquela aliviada. Pra eu me sentir aliviado. Arrepio esquelético, porque eu sou neurótico. Com doses de frenético. Bem na régua com meu andar assimétrico. Ele treme na base, mas ele não é epilético. Bugs all over the place. Armamento bélico. Pupila dilatada como se eu tivesse bad. Mas eu tô de bom. Lá na avenida, mano, vai back. Dentro de um carro com vidro fechado. Não deve não ter me, mano, deve pra caralho. Só não olhar pro lado porque eu ando carregado. Eu só ando carregado. Meu trabalho foi puxado, então ando com a planta. Pra ver se dá aquela aliviada. Pra eu me sentir aliviado. Arrepio esquelético, porque eu sou neurótico. Com doses de frenético. Bem na régua com meu andar assimétrico. Treme na base, mas ele não é epilético. Bugs all over the place. Armamento bélico. Pupila dilatada, mano, se eu tivesse bad. Na régua com meu andar assimétrico. Treme na base, mas ele não é epilético. Cabelo na régua. Cabelo na régua. Debochado, sou amigo pros cria, sou inimigo pros tá. Chamo Roger o Castor, a.k.a. Fugado em quadro. Mente aberta e olhos fechados. Traficando nas esquinas do meu bairro, fé. Traficando nas esquinas do meu bairro. Traficando nas esquinas do meu bairro. Traficando nas esquinas do meu bairro. Nas esquinas do meu bairro. Nas esquinas do meu bairro. Traficando nas esquinas do meu bairro. Traficando nas esquinas do meu bairro. Traficando nas esquinas do meu bairro. Nas esquinas do meu bairro. Movimentando cadeiras como roubamos carteiras. Eu não sei aonde isso vai. Pega acabar. Carga, vai pra indola. Primeiro vende, depois cobra. Vai pra escola, volta chupa o balde e nem vai buscar. Eu não sei como é que isso vai acabar. Tanta coisa boa, tanta gente pra usar. Tanto dinheiro sujo precisando pra lavar. Tanta gente que precisa disso trabalhar. Puxa pra lá, me joga pra cá. Deixa eu voltar, deixa eu brincar só mais um pouco. Deixa eu rimar, deixa eu falar só mais um pouco. Antes de dormir, porque eu ainda tô aqui, moro? Traficando nas esquinas do meu bairro. Traficando nas esquinas do meu bairro. Traficando nas esquinas do meu bairro. Nas esquinas do meu bairro. Nas esquinas do meu bairro. Traficando nas esquinas do meu bairro. Traficando nas esquinas do meu bairro. Traficando nas esquinas do meu bairro. Nas esquinas do meu bairro. Nas esquinas do meu bairro. Alô, alô, é o Carlos Castor. Sou eu, cara, Marcos o Macaco. Tô pensando na tua ajuda aqui, cara. Os caras invadiram aqui a selva, cara. Os caras vão me pegar, cara. Os caras querem saber onde esconde a banana. Eu não vou falar onde esconde a banana, cara. Ok, meu amigo, você não precisa repetir. Estou indo, Carlos o Castor, desliga. Sabe, John, em todos os meus anos de detetive, teve apenas um caso. E um caso que me deixa acordado todas as noites. O único caso que eu não consegui solucionar. A maior mente criminosa que esse país já viu. Ninguém mais, ninguém menos que Eduardo o Pato. Eduardo Pato era um cara interessante, calmo e arrumado, posturado elegante. Passa na lagoa, voador de barco bicho, esbanjando o luxo da vida de traficante. Tem várias danadinhas no contatinho do pai, se chama porque vem, sabe que elas vai. Eduardo Pato era um cara interessante, calmo e arrumado, posturado elegante. Passa na lagoa, voador de barco bicho, esbanjando o luxo da vida de traficante. Eduardo Pato era um cara interessante, calmo e arrumado, posturado elegante. Passa na lagoa, voador de barco bicho, esbanjando o luxo da vida de traficante. Desse dia em diante, eu nunca mais vi Eduardo Pato. Ele e seu parceiro, Roger o Castor, estão à solta. Cuidado. Thank you. cidade tem uma Glock no teu cinto. É sempre curtindo a onda, surfando num carro bicho. É o Jimmy Boy, é o Jimmy Mal. É o terror dos milico, vive a profissão perigo, rajando de parafal. Cortando tudo isso igual, bala porção igual. Já botei na cabeça, não tem quem diga que eu não posso. Quem diga que eu não consigo, vente comigo. Vai correr perigo, tô na profissão perigo. Não tem quem diga que eu não posso, não, que eu não consigo, não. Vai correr perigo, tô na profissão perigo. Chapadão na rua, olhando a noite, a madrugada. Passando altas paradas, mesmo assim pensando em nada. Quando eu volto do rolê, caminho na noite escura. Eu e o balão, eu e essa lua. Eu e meus problemas, eu e minhas loucuras. Acelero muito quando eu tô na autoestrada. Na linha amarela é pique da Ayrton Senna. E eu tô na orelha mesmo, tô doido pra uma bongada. Saudade quando o Nauta era o maior dos meus problemas. Acelero muito, eu e minha loucura. Ajo o carro bicho, eu e minha loucura. Acelero muito, eu e minha loucura. Ajo o carro bicho, eu e minha loucura. Soldadinho que troca firme, fissurado no plantão. Tá chamando interesseira pra fuder no barracão. Mostra rolé de carro bicho, forte de amar a mão. Sistema 12x12, não tem falha no plantão. Toco terror na cidade, tem uma Glock no teu cinto. É sempre curtindo a onda, surfando num carro bicho. É o Jimmy Boy, é o Jimmy Mal. É o terror dos milico, vive a profissão perigo, rajando de parafal. Cortando tudo isso igual, embala porção igual. Vive a profissão perigo, rajando de parafal. Cortando tudo isso igual, embala porção igual. Vive a profissão perigo, rajando de parafal. If you want high performance from your tape deck, get the high performance tape. Eu tô cansado, quero ficar deitado no quarto. Se tudo rodasse sozinho seria mais fácil. Me sinto Atlas, carrego o mundo nas costas. Ouvindo pra caralho sem direito de resposta. Mas também suave, nem quero te responder. Se eu respondesse seria pior. Porque tu fala pra caralho. E pra evitar conflito, eu vou me fechar no meu abrigo. Meu mundo de plástico que eu criei, que eu vivo. Onde eu não preciso rebaixar ninguém. Onde eu não preciso ser careto, não faz nada. Eu sei, não fez mais que obrigação. Eu sei, parece que eu sou adolescente repetindo o que eu vi na TV. Mas aí, qual foi, ninguém? Eu sou, porque faz anos que eu não choro. E quase ninguém que eu conheço sabe aonde eu moro. Onde já se viu me atacar assim, pelas costas, bi. Isso é normal, garota, para de me encarar. Eu sei que até Jesus chorou, mas eu não vou chorar. Não vou, não vou. Three, two, one. Isso, não, ó, tu vai tirar o segundo, tá ligado? Depois desse primeiro refrão, tu tira o segundo. É? Isso, pode deixar ali. Dor balão da forte, a mente é fraca, tende a divisão. Ela não quer nada com esses caras, é só por diversão. Porque caras como eu, eles não são pra casar. Porque caras como eu, não sabem se apegar. Dor balão da forte, a mente é fraca, tende a divisão. Ela não quer nada com esses caras, é só por diversão. Porque caras como eu, eles não são pra casar. Porque caras como eu, não sabem se apegar. Ela curte o outfit, caro joga dela split. Ela kit, né, man, bem rimou pra ela que peixe, lixo pra nós vira lixo. Fecha o olho, eu vejo bicho. Rima doce tipo uva no pai. Se não arrumar do pai, eu firmo em um balão. Eu deitei no colchão. Eu de carita calma, foda-se, dormi no chão. A minha calça é de Milão, minha camisa é do Japão. Do 40 tá brilhando pra combinar com o cordão. Toma cuidado com o que fala, mente lembra que o tempo deixa passar. É estranho se os caras virar o porro pra sugar. No meu maço, que se foda, amor, dinheiro vai sobrar. Eu bebo álcool, fumo um black, deixa a mente relaxar. Dor balão da forte, a mente é fraca, tende a divisão. Ela não quer nada com esses caras, é só por diversão. Porque caras como eu, eles não são pra casar. Porque caras como eu, não sabem se apegar. Dor balão da forte, a mente é fraca, tende a divisão. Ela não quer nada com esses caras, é só por diversão. Porque caras como eu, não são pra casar. Porque caras como eu, não vão se apegar. os caras acham engraçado, mas entende a levada. E quando nós manda a real, geral se fraga. Ei, tá se vendo aqui, neguinho, nós tá correndo ali.